the hottest radio station in Brazil. Bringing you the best. Seja bem-vindo ao show no máximo. Power. Com Tomix. DJ Tomix. DJ Tomix. Com DJ. DJ Tomix. Tomix. Vamos lá, na velocidade máxima. Tomix. É no máximo, brother. É no máximo, brother. E bora, Castanhal, que agora é a hora! Vamos lá, Tomixi! Bora começar essa good man agora! Afinal de contas, ontem o Paysandu deu uma porrada no Vasco. Quem torce pro Paysandu joga pra cima e dá-lhe na palma da mão, na palma da mão. E o Remo que deu uma peia hoje, hein? A galera do Remo tá aí, quem torce pro Remo também, joga pra cima, pra cima. Alô, Pirata Light, aumenta o som que a galera vai doidar. Solteiro e deixou a mulher em casa aí, tem. Só quem tá feliz, a mulher que deixou o namorado em casa também. Liga pra ele, ou liga pra ela e fala que você tá aqui no Junto e Misturado. Agora! Liga aí, meu irmão! Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Obrigado, DJ Alexandre, original também tá aqui na área. Bora, Luan! Bora, minha DNA também tá aí com a gente. Família Ferramenta, alô! Alô, abençoa! Alô, Felipe Ferramenta! Obrigado também com todo carinho, toda a nossa DNA também tá aí na área. Obrigado de coração a todos vocês. Bora, Luanzinho, tá na hora, parceiro! Bora, Divino! Bora, Alex! GDA tá na parada, meu irmão, segura o homem! Aqui também, meu grande parceiro, Cleiton. Alô, comandante, ele tem que se ficar com a primeira dama. Esse aí é de fé, meu irmão, segura. Mulher, Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Duvido que você vai encontrar pra namorar. Duvido, velho. Um coração tão puro, enganoso pra me ver. Christian VIP! Toma, Brindinha, tá sempre do ladinho, obrigado! Bota na pressão e vai botando na pressão! Bota na pressão e vai botando na pressão! E joga pra cima quem torce pro Flamengo! Galera do Flamengo, dá ali na palma da mão! A galera do Flamengo, dá ali na palma da mão! Tchá, tchá, ei! Tchá, tchá! Tchá, tchá! E joga pro céu! E joga pro céu! Pro céu! Pro céu! Pro céu! Pro céu! Alô, meu parceiro Júlio Lucena! Todas as quintas! É lá, claro! No Esquigalha! Como é que é, gordinho? Gordinho! Desse jeito você me deixa louca! Da pau e pau, tô toda na minha boca! Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda! Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca! Tá. A mulher que veio solteira pra cá, bota a mãozinha pra cima, a mulher que veio solteira. E aquele homem que ficou em casa, mas ele é o quê? Fala pra mim o que ele é. Infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências. Alô, bebê das fronteiras! Ei, ei. Alô, Clebinho Melo, família dele. Estou de volta, meu irmão. Valeu! Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar, infiel. Só que lembra, canta assim, instrutor. Não complique. Não sou mais. Fazer o quê? Só fazer depois. Um mais um dá dois. Menos você, sou eu. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vai. A galera quer saber de putaria aqui no Junto e Misturado, vai! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Vai descendo com a bunda no chão. Pega a bunda batendo no chão, pega a bunda batendo no chão. Aí bola pra fora, pra fora, pra fora. Aí bola pra frente, cada um. Ele está de volta! Meu grande amigo Filipinho faz gostoso, sempre fazendo muito bem depois das férias. Ele voltou! Este sim faz a festa de verdade. Obrigado também, meu parceiro. DJ Paulinho, tadinho. José Pressão, coxinha do meio do parceiro. Toda a família Pressão Total tá aqui na área sempre, velho. Seja bem-vindo, bro. DJ Tom Mix. Joãozinho também. A Pescelaria. J Almeida, obrigado. Toda a nossa gente. Porra, DNA, DNA, DNA, DNA. Alô, meu patrão Elias, prepara tudo, patrão! Toda a galera do Profira também saiu com a gente! Olha, meu parceiro, DJ Fabrício, imbatível! Ô, meu bom, meu irmão, tá aqui com a gente! Você tá com quem? Com o DJ Tom Mix. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Vai descendo com a bunda no chão, vai descendo com a bunda no chão, vai descendo com a bunda no chão, vai descendo com a bunda no chão, vai descendo com a bunda no chão, vai descendo com a bunda no chão, joga pra cima e libera! Oi, é verdade, isso é verdade. Um dia a galera gosta de sacanagem. É porque eu vou te explicar e vou passar visão. Vou passar visão. Parou, parou, parou, parou. Aí, qual o papo? Eu vou dar o Red Bull. Vai. Eu vou dar o Red Bull. Vai. Mulher de verdade gosta de cantar! Chame quando não merecer. Não vi. Peraí. Só quem tá feliz, quem disse adeus pro cara. Chame quando não merecer. Que alto, velho. Mas sem acordar, era tudo. Aí, Pirata Light, aumenta mais pra eu ouvir aí. Eu tô com o DJ Tom Mix. E o show no máximo começa. DJ Tom Mix. Olha meu comandante Cleito, ele é a primeira dama. Cadê o Diguinho Pitbull? Cadê o homem? O Alex também da nossa da GDA, bora Nevinho, tá chegando o rock da GDA. Quem vai estar lá? O Nando, o Dieguinho, o Tumix, todo mundo, meu irmão, pronto. Meu parceiro Joel da Pega Leve também tá aí com a gente. Bora Joel, te movimenta, meu irmão. Tu viu aonde? Fala! Eu vi no seu olhar, enquanto te amava delirar, percebi que... Alô, parceiro, Marcinho Show! Frank Divulgações também tá aí na área, hein, Frank? Dizer adeus. Chegou o indiano maluco! Joga a mãozinha lá pro céu, lá pro céu, lá pro céu! Parceiro Renan Mesquita, eu não posso esquecer de você não, meu amigo! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Alô, Neigo, portal, também vem com a gente! A valeu! Cheiro, olha a pegada dos moleques, sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, colezinho de Camaro ou de Porsche, vou dar uma bicada, eu vou curtir o pop. Olha meu parceiro Cássio das Marcantes também daqui com a gente. Marcante na veia. Sempre, né, brother? É no máximo, brother. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa. Tocando na pressão. Hoje eu tô assim, eu vou curtir. Alô, Denilson da GDA, o cara tá na área. Daquele jeito tá ligado. Clailson Show também tá lá no cantinho. Chega domingão, no Nova Dimensão. Fala, Júlio Cera. Na madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badalo, só vem a novinha se acabar. O Red Bull e Black Lips. O Red Bull e Black Lips. Tá acabando de chegar. Não é 24K. Pegada dos moleques. Que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder? Só quem tá feliz em Caçanhão, joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima e vão! O incrível crocodilo no comando. Obrigado, Joyce Alves, o Indainário, Luanzinho, o DNA. Então se liga na batida. Olha o Rock Fest, já tá na área, hein, Rock? E no comando tá o... É o homem das divulgações e ele veio pra cá, né, meu irmão? Com o DJ Tommy. Crocodilo em ação. Vai! Meu grande parceiro também, DJ Daniel, lá do Rubro Negro. Um abraço pra você, obrigado, Daniel. Longas datas aí, o cara tá novinho como sempre, meu irmão. É verdade. E aí, Daniel, tranquilo contigo, brother? Vai no máximo, brother. É no escurinho que elas ficam loucas. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Nós... E começa a rir do nada! E bota essa mãozinha lá pra cima, joga tudo pra cima. Quem torce pro Paysandu, quem tá feliz da vida aqui, velho. Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu. Bora do mix e detonando as melhores. E a galera do Rimo que ganhou hoje também tá feliz da vida aí. Só a galera do Rimo, vem, vem, vem, vem, vem. No batido eu tô. Olha o coxinha também do passinho. O parceiro Márcio Eterno, o Bad Boy. Toda a galera do Gurupi lá do Maranhão, valeu, hein. E a galera gosta do batidão, do batidão, do batidão. Bora que é guiado, bora que é guiado, bora que é guiado, bora que é guiado. E vai assim, e vai assim, e bora na pressão. E bota na pressão que eu quero ver. Tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô. Já! Pode Veste tá aqui com a gente, toda a nossa família Ferramenta, tá falando com a gente, obrigado. Também a nossa DNA é sempre representando super bem. Inúmeras batidas mixadas quem. Quando eu mandar a putaria, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Desce com a bola no chão, vai descendo com a bola no chão, vai descendo com a bola no chão. Descendo com a bola no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, chão, chão, chão, chão. Agora. Desce com a bunda batendo no chão, desce com a bunda batendo no chão, desce com a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora. É muito doida, né, pai? Faz gostoso! O cara tá de volta! Valeu, garoto! Dia das Produções! Um abraço pra você, viu? E vai no batidão! Toma, toma, batidão! Só de bico, se cair. Alô, parceiro Daniel Colau, veio de São Domingos do Capim, cara, eu vou ouvir, meu irmão. Júnior, obrigado você também. O meu parceiro Thiago Luiz, Christian Vib, toda a galera veio com a gente lá de São Domingos. Ontem o maior sucesso em São Domingos do Capim, comentário geral. Já 26, aniversário do gerente Colau, com os DJs de Jordano, DJ Wellington Bala, DJ Douglas Blindado também, toda a galera Thiago Luiz pro mundo, é sempre do apoio! O G4, velho, credo! É a cúpula do live agitando aqui. João pega leve, o Daniel Matos, o Kleber Família pega leve, sempre com a gente! Se cair no ninho, já sabe, já é. Se cair! É moral pra esses caras, é moral, meu irmão! Se cair no ninho, eles gostam de moral! Se cair no ninho, a gente dá de só de bico! Numa padrinha, meu pop, pop! DJ Tom Mix! É Valdes Quest Madeirito! E quem vai chegar doidão em casa, joga pro céu e joga! Joga! O Clebinho, o Melo, o Kleber Costa, o Luan Diriá, o Emerson Silva também tá por aí com a gente, obrigado. Aí, Nando! Eu duvido o Renan voltar com a Raquel. Alô, Renan! Renan Mesquita! Obrigado, meu grande parceiro! DJ Fabrício Imbatível! É tudo um pouquinho esse cara, velho. Não tem nada, velho. Quem tá curtindo desde quinta-feira? Quem curtiu a quinta-feira? Lá no Escangalha. Quem que tá ressacado aí? Bota pra cima que eu quero ver, mano. Será que aguenta a sozinho? Você sabia de tudo, se vira, culpa não é minha. Você falando que não vale nada, estou te entregando. Bora, Devinho, bora, Alex, é com vocês, meu irmão. Sai daqui, vou pra tua mesa, quero ver. Cadê o Felipe? De menor. Quero ouvir! Viu, meu irmão? Te liga. Dali na pressão, dali, dali. Para junto e misturado. E a galera gosta de pressão, galera gosta de pressão, galera gosta de pressão, pressão, pressão, pressão. Alô, Gaiço Show, alô, Rock Feche. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. escurinho. Galera, gosta do escurinho, galera, gosta do escurinho, vai! Deixa tudo no escurinho e deixa tudo no escurinho, que a galera vai girando, virando, virando, virando, virando. Altas mixagens e agitação ao vivo. DJ Tommy. Bota pro céu quem tá feliz! Joga! Joga essa mãozinha, joga, joga essa mãozinha! E dali na palma da mão, e dali na palma da mão! Dali na palma, dali na palma! Sacode Castanhal que o show no máximo chegou! Tá tocando na pressão! Tocando na pressão! Tocando na pressão! O show no máximo chegou na sua festa! Agora, pode se segurar! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, que a galera vai botando essa mãozinha lá pro céu! Vai pro céu, vai pro céu, vai pro céu, vai pro céu, pro céu, pro céu, pro céu! Vai sacudir, vai sacudir! Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Ai, meu Deus do céu. Valeu, comandante! Mais forte do que nunca. É de pressão que eu dou valor, tia! E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não te chamo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E aí? E pra não piorar este erro, quero ouvir vocês cantando bem alto. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, não, não, não, não, não, não. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, a nossa história chegou ao fim. No batidão que a galera vai curtir. No batidão que a galera vai curtindo, vai. No batidão que a galera vai curtindo, vai. No batidão que a galera vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo, bora curtindo, bora curtindo, bora curtindo, bora curtindo, bora curtindo, bora curtindo, bora curtindo. Acende! Põe a mãozinha pra cima e grita. Show! na pressão. Vamos, vamos! Vamos botar no máximo DJ. Vamos botar no, vamos botar no, vamos botar no. E bora, bora, bora! E bora, bora, bora! Vamos botar no, vamos botar no. Bota no máximo, pai! Vamos botar no máximo DJ. Máximo. A verdadeira música original da versão é essa aqui, ó. Do Mix. E bota, vai! Bota na pressão do Mix. Mix, Mix, Mix, Mix. Vem agora sentir a pressão de um DJ que agita o povão. Com altas mixagens ele vai enlouquecer. DJ do Mix, tocando pra ter. E a galera vai botando essa mãozinha lá pra cima, joga pra cima. Quem dá valor no Flamengo, só a galera do Flamengo, bota a mãozinha pra cima, a galera do Mengão aí. E a galera do São Paulo também, bota a mão pra cima que eu quero ver a galera do São Paulo. Quem é que torce pro Corinthians aqui, velho? Quem torce pro Corinthians aí, bota a mãozinha pra cima, vai. E a galera do Paysandu! Assim, ó. É bicolor, é bicolor. Olê. Faz de conta que o Paysandu tá jogando com o Clube do Remo na Curuzu. Só a galera do Paysandu bota pra cima. Quem acha que o papão vai subir pra Série A e bota pra cima que eu quero ver. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. E quem acha que o Paysandu vai brincar de cada Série B e o Remo vai subir? Só a galera do Remo, só a galera do Leão Azul. E bota pra cima, tá ali na palma e diz assim: Remo. Mais alto, vai. Remo. Eita lasqueira, meu irmão. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. Carlos Sonic. Fala, comandante Cleiton, vai passando o laser aí, pai. Máximo, brother. Agitou! Joy Benassi, o garoto das produções. Sentirá o show del dembow, não podrá com ele. Valeu, parceiro Alessandro! Ui, total, esse que aí é original, esse daí é no máximo. Sacode, brother, vai! O homem é bom, o homem tá de volta, o homem é espetacular, ele mesmo, Cookie, brother. Ao lado da nossa, toda a maçaneria, valeu! Com o DJ, Tom Mix. Alô, Rock Fest! Espetacular! Bora, DJ Fabrício! Vai, férias de quinta-feira, canta assim, ó! Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Vem pra cá! Vem contigo essa galera que é sucesso em Santista. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Joga a mão pra cima com a galera. Vem, faz o S, faz o S. LC Juninho metralhando com a família super. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Vejo todo o águia e a potência desse som indo. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Galera da segunda pop. Olha só, domingo que vem tem aqui pra vocês uma cervejada Pai d'Égua, pra galera curtir cerveja, a 1h50 até 8 da noite, portaria liberada, até 10 da noite pra todo mundo curtir, você vai curtir claro aqui, no Junto e Misturado com meu parceiro Elias, com todos os DJs arrebentando total. Essa aqui também vai tocar domingo, vai! E vai na pisadinha, e vai, vai na pisadinha, e vai, vai na pisadinha. Cristiano Móveis também estão aqui com a gente. Toda a galera tá com ele aí, brother. E aí? Espera só um pouco, você não. Valeu, Tiago do Mortões! Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar. Esse dia vai chegar. Meu amor por ti vou vocês têm aqui, só aqui, velho. Valeu. Galera, tá chegando a abertura do verão 2016 aí. Os melhores DJs pra comandar, o meu parceiro Gil Misturado, Jeguinho, Gilmar, Sinando, dia 10 de julho, aqui pra vocês. E mais também, Larissa Terremoto, as Fuzileiras, cerveja a 1h49 até às 8 da noite, casa de shows, Vila Nova, Quinta Serial. É aqui mesmo, não tem pra ninguém, velho. Aqui. Eu me acostumei a viver só. Sempre, sempre, sempre, sempre. Sempre só. Não, de novo não. Naquela abrir de novas portas pra você. O meu coração. Eu juro que não. Bora, Alexandre! Joga pro céu, vai! E a galera dos Cangalha também tá aqui com a gente! Aqui! Chegou o pai, os irmãos não ligam, seus amigos foram esquecidos. De política, meu irmão. A galera quer curtir isso aqui, ó. Esse Luanzinho, hein? Quando te encontrei, logo percebi que era pra valer. Bora, Rock Fest! Sucesso, garoto! Cara que divulga os melhores eventos. Tira que tá com a cena fechada aqui também, né, meu irmão? Perto de você, o tempo passou. Preciso te ver como um sonho bom. Você chegou com a galera de Decel. Agora eu vou. Bora, Judeia! Eu sou Jerusalém. nosso show do meio da no 4! Esse é divulgador nato, velho! Valeu, 4! Foi só um brinde lá no bar, é tu, é? Esperando a chuva. Clarisson Show e a primeiríssima dama também tá por ali, né? Na minha camisa. Ederson Silva, obrigado, garoto. Despedida. Felipe Ferramenta, toda nossa ferramenta, credo. Sei que estou mentindo, que te enganei. Amigos também lá de São Domingos, Juca Fida, Irário, Thiago Luz, Promoter, um abraço pra você também, Bola Daniel Colau, cadê o Cristian Vivo, hein? Não vou embora, fale comigo, me escuta. Marcante na veia. É hora das marcantes. Só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Alô, Marcola! Que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando é do gol mal criado, tá aí com a gente, né, Marcola? Ele mesmo! O Dedê das Fronteiras, família DNA, DJ Todinho! É isso mesmo, né? Valeu, Todinho! Noite sozinha, meu pato, se você é o meu lado. Sou do pirata. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vai. Alô, família Melo. Meu grande amor. Valeu, meu irmão, valeu mesmo, hein? Eu te peço perdão e desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. O Filipine é um. Fui covarde, te deixei só, eu não pensei. Agora estou bem. Alô, molequinho, tu tá de volta, papai. Eu amo você. Então toma! Ederson Silva, sacode! Fica na frente, fica na frente! Meu parceiro João, pega leve, a família! Toda equipe pega leve, tá aí na área sempre! Essa moral merecida pros caras aí, velho! Essa noite me disseram que te viram por aí, desfilando a paquera, curtindo pra seduzir. Procurei me informar, corri para a pergunta de ti. Inovador, o DJ inovador, o DJ inovador, que faz a galera dançar. Esse é o DJ Tomix. Seja bem-vindo, brother. Inúmeras batidas mixadas que enlouquecem a galera. Seja bem-vindo ao show no máximo. Vai, vai, vai, vai, vai. bota pra cima, minha menina. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Bora, Renan Mesquita, sacode, papai do céu, papai. É o som pra se ter medo, curtir, vem bailar. E eu te convido pra dançar com o som que faz você viajar. Ah, miserável! Quem é Clailson? Se baba logo! Edilson com vocal! É o som príncipe negro que faz o show de som. DJ Edilson e Edilson são as feras do Pará. São da galera, vem balançar. Vem a dança com a melodia e o som contagia. Príncipe negro é o som. Xerate, xerate, xerate, xerate, xerate, xerate, xerate, xerate. Bora divino! Bora Alex, vem curtir assim, ó! Agora eu vou curtir a estação na vida do som pra sentir muita emoção e ouvir te aqui no show de Djilmar. Poderoso do Pará. Obrigado, meu parceiro Elias. Obrigado pelo convite aqui no Junto e Misturado. Papai, sucesso. Bora pegar leve. Agora eu vou curtir a estação na vida do som pra sentir muita emoção e ouvir que aqui no show de Djilmar. Poderoso do Pará, faz a nave decolar. É pra dançar, pra curtir, é pra dançar, é pra curtir, pra liberar o batidão. Fim de semana a farra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra venda, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da som, som de iluminação. Bora, meu parceiro Filipinho! Mais gostoso faz! Ô Felipe! Totalmente diferente! Anderson Virtual também tá aí com a gente! Felipe Ferramenta, bora! Bora! Bora! Bora! Bora, moleque! Bora, moleque! Bora, moleque! Tocando na pressão. Tocando na pressão. Obrigado, meu parceiro Júlio Lucena, também veio com a gente. Aguarde, meu pai. Uma quinta-feira vai ficar no máximo lá nos Canhara. As marcantes que foram sucesso. Agora você ouve aqui. Bora liberar! Bora liberar, marcante! Bora, bora, bora, bora! Ele é DJ, de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos ver certinho que a galera. Galera do Rio e Paysandu felizes da vida, meu irmão. Agita a galera, vamos te mandar. Renan Mesquita. Todo pop som, quem comanda é você. E aí, Nando? Bora, Gilmax, bora, Fabrício, imbatível! Todo final de semana... Cara, é 10, velho. Olha a mensagem. Obrigado, meu irmão, valeu! O Kleber também da família Pega Leve tá aí, né? O que? Já tá 80% de álcool já o Kleber aí? Não tem melhor, não tem igual. Tiro, tiro, arrepia, tiro. Hoje então vamos lá. Vai, Daniel, libera essa marcante, meu irmão. Agora, vai! das mixagens. Bora, Gugi, bora, Gugi, bora, sai, Gugi! O campeão da galera, esse som é do Tauá. DJ Mirezi é o sucesso, João Alá. Você traz uma gelada, que eu quero é dançar. Pega o Green 4, fala aí! Dançar, dançar, dançar com o Rebentão. Dançar, dançar, dançar com o Rebentão. Dançar, dançar, dançar com o Rebentão. Dançar, dançar, dançar com o Rebentão. O parceiro Marcelino também tá aí na área com a gente. Fala, Marcelino, obrigado, garoto. Agora vai, não vai, Thiago. Vai, Coral. Christian Vip tá triste, né? Eu com a Brindinha. É só amor. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. E aquilo junto e misturado, como é que é? Com você, melhor da noite. Mais bom, o ouro negro todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do Gigi Braz. Só quero dançar. Venha sentir calor. Bora, Jefinho! É só amor. Vou viver. Segura esse rapaz, Piripiri. Piripiri faz gostoso, tá de volta, meu parceirão. E tantas saudades de tocar aqui em Castanhal e no Revés, cara. E hoje tá sendo um enorme prazer. Primeiro evento dele de muitas aí já de volta, né, meu irmão? Obrigado, garoto. Vamos lá, Gucci. DJ Tom Mix. Agora sim, ó. Qual é a parada aí, tu? E aí, garoto? Chegou a hora no baile que todas as meninas gostam. Chegou. Já! Baile some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E baile some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Baile some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Fabinho Melo e também a massa dele, entra aí com a gente, alô, Fabinho! Sacode, brother! José, pressão, coxinha do meio do passinho, pressão total, valeu! Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir, porque essa mina é preparada. Ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vindo fumê, vai que senhor! Vindo fumê, rolando vários backs, som do último volume, escutando Felipe Rett, do jeito que ela gosta. Mas hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é skit site. Quantos contatos aí, Colau? Várias danais, e no contatinho do pai. Várias danais, e no contatinho do pai. Várias danais, e no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Várias, várias, várias, várias, várias. E a prima do comandante? Contatinho do... Tá no máximo aí, né, Cleito? Sendo contatinho do pai. Várias danas sendo contatinho do pai. Tô lance nela ontem, hoje ligou querendo. Mariane Souza, está aí. Várias danas. A primora do meu grande parceiro, comandante Cleito. Várias danas sendo contatinho do pai. Várias danas sendo contatinho do pai. Oi, filho, gosta de acessar, então. Aperte o peixe. Obrigado, Emerson. Toda a nossa ferramenta tá em peso também aí, meu irmão. Último volume. Avenida. Felipe Red. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os que te satisfaz. Várias danadas no contatinho do pai. Várias no contatinho do pai. Várias danadas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de que mais. Várias, várias, várias, várias, várias danadas no contatinho do pai. Várias danadas no contatinho do pai. De repente o do mix se libera assim. E agora fala que me ama. DJ Tom Mix. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de... Lorena Mix e também o Nando Importados. Vem com a gente agora, Clailson, que eu quero ver, viu, quatro? Agora. Depois de ter chorado rios. Colar o que tá com a gente. O Levi, o Filipinho, o Patrick, Alice, Felipe, Débora. Sim. Obrigado a todos vocês aí. Valeu, gente. Vai saber que um dia eu bebi asas livres. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Depois de tanta dor que causou pro meu coração. Ai, Fabrício! Eu quis até morrer depois que foi embora. Pra chegar luz! E volta tão tranquilo. Edição domingo, Célio, colar o Cristian! Pois que já não. Meu irmão, segura os caras. Parabéns, meu parceiro Daniel Colau. Ficou. Fazendo aniversário hoje, veio curtir com o show que ele dá valor, velho. Parecia. Com o DJ Tom Mix. Você é minha dor. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber que um dia. Que isso, bonito, hein? Bonito. Que só reduzindo bonito, um pouquinho, hein? Só reduzindo um pouquinho, galera. Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que isso? Comandante Cleito. Agora me tirou do chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Vamos curtir! Não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas eu não me atrapalho essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama. Valeu, Joel, pega leve! Fala pro Búfalo, vai. Não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas eu não me atrapalho, sou noite de prazer. E deixar mais triste. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar. Grande parceiro e produtor, Júlio Calado. Estou dizendo aos meus amigos. Estou aqui com a gente também. Valeu, Júlio Calado. É velha guarda, tá aqui com a gente. Valeu, garoto. Tudo de bom, viu, DJ? Perdidamente. E o que eu sei? DJ Fabrício, imbatível. Repente. Bora arrebentar. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente. Aqui. Imaginando show. Escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei. Meu parceiro Clavinho Melo e a nossa DNA, como sempre, sendo muito bem representado. Valeu, Clebinho! Esse daí é demais, eu tô no grupo da DNA! Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente. Misturado. Pensei que fosse um anjo, mas foi. Galera, próximo domingo aí. Cerveja, quanto, João? Mais uma vez quebrei a cara. 1,50. Até 8 da noite, 1,50 cerveja. E a galera vai curtir com a gente. Próximo domingo é tradição, velho. Todo mundo vem pro Juntos Misturado. Renan? Renan. Dizendo que me ama. Alô, Renan Mesquita, bora pra Macapá, garoto. Eu Júlio Lucena. O gordinho gostoso, é ele mesmo, é? Parabéns pra quem aí, Júlio Lucena? Quem é que tá fazendo aniversário aí? Sucesso em todo o Brasil. Ô, Devinho, não dá trabalho agora, cara. Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos. Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. E a Igreja Amiga Débora, saiu com a gente. Está no berço, tá de parabéns, hein, Débora? Parabéns, felicidade, saúde em primeiro lugar, muita humildade. E que Deus lhe proporcione muita mais saúde pra você, tá bom? Parabéns, Débora! Curtida assim, na batida, na moral. Só numa acelerada, tu vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É pra curtir! Bora, Daniel Matos! Toda a família pega leve, tá aí com a gente. Bora, Joel, pega leve, garoto! sexta-feira. Logo em breve o show do Máximo de volta lá nos Cangalha. Arrebentar tudo, pai! Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. DJ Tom Mix. Com você, a festa é pura emoção. O Guanabara é um show, é um show. Olha o Matheus do Mala, DJ Douglas, pressão, o Natron, Velux também daí com a gente, viu o WhatsApp, bora colar, bota pra cima, que quer sanear o garoto. Vai dar de Guanabara, um show, DJ Tiago Lambada, é a melhor seleção. Vem dançar, ao som do respeitado em primeiro lugar, padrão em qualidade, de Guanabara, é um show, DJ Tiago Lambada, é a melhor seleção. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Parceiro DJ Daniel também está aqui com a gente. Com você, vamos pro Mega, né, Daniel? Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Olha, pessoal, xiriri, a gente dança assim. Relaxa, você, né? Fica coladinha em mim. Como é que é? É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. Vai, gordinho. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E agitação ao vivo. DJ Tom. Por que brigar assim comigo, meu bem? Por que fazer da nossa vida um inferno? Só que é mal, cara, né? O quê? Parei de beber pra ficar com você. Pra Daniel Coral. Parei de fumar pra ficar com você. Show! Ele é a primeira dama também, tá aí, né, brother? Eu amo você. É no máximo, brother. É no máximo, brother. Ficar assim comigo, meu bem. E fazer da nossa vida um inferno. Parei de viver pra ficar com você. Parei de fumar. As melhores marcantes rolando. Você me puxando pra lá e pra cá, girando, girando, fazendo eu rodar, até que nos teus braços fui ficar. Fala, meu parceiro Elias! Sinto e preciso dizer nada. Oh, oh, oh, falo mais alto, coração. Chiquinho! Marcelo também está aí com a gente, obrigado, Marcelo! É demais, hein? Sem parar, o brega da zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar, o brega da zorra é muito fácil de dançar. Fala sério, vamos falar sério. Voila! Só pra galera curtir, Beira Mania!